7, 2, 3, 8, 9, 7. Pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. De lá pra cá, pro meio da selva, onde vem o leão. Um Boeing 7, 2, 3, 8, 9, 7. Pode te levar pra bem longe, bem longe, bem longe da poluição. E o índio do Amazonas tem medo de andar de avião. Medo de andar de avião. Índio medroso. Medo de andar de avião. Things don't go down. You just gotta call on me. Yeah. Things don't go down. E que tudo mais vá pro 6x8.